cena é nós aqui, vem conferir. Mandando ideia pros mano de lá e pros mano daqui, falando e rimando, incomodando, levando um pouco de autoestima aí, contrariando. Da grande árvore do rap mais um fruto bom. Certo do que eu falo, confuso não sou. Não, nenhum cuzão vai me encostar a mão, não. Eu ando armado e tenho muita munição, irmão. É informação, só pra contradizer. Imune de todo mal que você pode tentar fazer. Eu tô ligado que tem muito traidor que se vendeu pro lado do opressor. Para esses maluco, eu só tenho que falar. Quando as máscaras caem, cabeças vão rolar. Ratatá, caiu mais um, caí de um por um. Igual a eles, mutirão, entre um milhão só mais um. Envenenado pelo próprio veneno. Tem mano que se morde a língua, morre, vai vendo. Morre, vai vendo. No dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. No dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. No dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. Correria. Tem que ser. Correria. No dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. No dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. No dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. Correria. Tem que ser. Correria. Semente do ódio plantada entre os homens. Maldade, inveja, cobiça, muitos consomem. E você vale o que tem. Por muitas vezes não fui ninguém, mas aprendi a me valorizar. É mais uma lição que o rapper aqui pode ensinar. Transformar a humilhação em combustível. Pra mim isso foi uma peça imprescindível. Mais um degrau para a escada da vitória. Saber que tudo aqui tem sua hora. E é hora de pagar na mesma moeda. Sinto muito mais, é a lei da selva. Que o maior se alimente do menor. Essa covardia que está ao nosso redor. Por isso é preferível estar invisível. Esperar para furar a jugular do inimigo. Que não esperava e nunca te enxergou. Mas se fez o dia da caça e não do caçador. Da caça e não do caçador. Demorou. Dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. Dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. Dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. Correria. Tem que ser. Correria. Dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. Dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. Dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. Correria. Tem que ser. Correria. O ódio, a raiva podem te destruir, mas usado na dosagem certa podem servir aqui. Se você não entendeu, vou explicar. A mesma boca que pede a paz pode amaldiçoar. É parceiro, a correria é foda. Alcançar, fazer história sem estar na moda. Ser criticado por quem nunca te ajudou. Manter-se firme mesmo que se abalou. Mas eu te digo, se quer vem comigo. Tô junto com os parceiros até o fundo do abismo. Pilantragem não é a nossa cara, não. Coração sem maldade, coisa rara. Então, saber em quem fazer aposta. Mesmo que a facada possa vir pelas costas. Mundo de ilusão, irmão, a traição, ladrão. Humilhação na cara dura, bloqueio, perdão. Vai vendo, mano, mais um conselho só. Se está mal acompanhado, prefira ficar só. Bem melhor. Dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. Dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. Dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. Correria. Tem que ser. Correria. Dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. Dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. Dia a dia, respeito e correria. Tem que ter. Correria. Tem que ser. Correria. Se enfraquecer pra você vai ficar picando. Vou prosseguir. Vou prosseguir. Se enfraquecer pra você vai ficar picando. Ideia de mil grau alterando seu queixo. Se enfraquecer pra você vai ficar picando. Vou prosseguir. Vou prosseguir. Enfraquecer pra você vai ficar pequeno. Ideia de mil grau alterando seu queixo. Se enfraquecer pra você vai ficar pequeno. Vou prosseguir, vou prosseguir. Se enfraquecer pra você vai ficar pequeno. Ideia de mil grau alterando seu queixo. Se enfraquecer pra você vai ficar prosseguir. Ficar pequeno. Vou prosseguir.